CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 3 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, neste sábado, 19 de outubro de 2013. Programa CBN Foz Esportes, com as informações do esporte em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, com foco aqui no nosso esporte local. Vamos conhecer as manchetes do programa deste sábado. Foz do Iguaçu Futebol Feminino estreia hoje na segunda fase do Brasileirão. A partida fora de casa terá transmissão pelo canal Fox Esportes. E também com transmissão televisiva, mas pelo canal Sport TV, o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom acontece neste fim de semana aqui na Terra das Cataratas. Ronco dos motores na Prainha de Três Lagoas, etapa do Brasileiro de Motocross, movimento esporte motor aqui na Terra das Cataratas. Definição dos finalistas do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu acontece neste domingo. ABC Foz Futebol Clube mantém boa campanha no Paranaense Sub-18. Daqui a pouquinho esses detalhes, estes e outros destaques a partir de agora no CBN Foz Esportes, em 1, em 2, em 3. E vamos começar o programa de hoje falando de futebol. A equipe do Foz do Iguaçu Futebol Feminino, que venceu mais uma neste meio de semana e conquistou de forma invicta o primeiro turno do Campeonato Paranaense, não tem tempo para descanso. Na noite deste sábado, às 7h30, no estádio Francisco Filho, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, as poderosas do Foz entram em campo para a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro, enfrentando o time do Rio Preto. A boa notícia é que o torcedor da fronteira poderá acompanhar a partida através do canal por assinatura Fox Sports e terá transmissão ao vivo. O Foz Futebol Feminino está no grupo 6 da competição, ao lado de Rio Preto, Vitória de Pernambuco e Tiradentes do Piauí. A partida estava inicialmente marcada para domingo, porém foi antecipada pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a organizadora do certame. Esta é a primeira edição do Campeonato Brasileiro, que nesta segunda fase tem apenas 8 equipes vivas na disputa pelo título, que dará vaga para a Copa Libertadores no próximo ano. O Foz Futebol Feminino já tem vaga para a Libertadores de 2013, ainda não para a de 2014. Libertadores de 2013, que será disputada no final do mês, aqui mesmo em Foz do Iguaçu. Em 2012, o time da fronteira foi vice-campeão continental, perdendo a final dos pênaltis para o Colo-Colo do Chile. 10 horas e 6 minutos e o assunto agora é categorias de base. A equipe sub-18 do ABC Foz do Iguaçu Futebol Clube segue de vento em popa no Paranaense da categoria. Neste meio de semana, o time venceu o Toledo por 2-0 na abertura do retorno e continua sua caminhada rumo à classificação para a fase semifinal. O próximo compromisso será na quarta-feira à tarde em Rolândia contra a equipe do Nacional. Nos dois anos anteriores, o ABC Foz do Iguaçu Futebol Clube conquistou a menção simbólica de campeão do interior, chegando às semifinais contra os grandes de Curitiba. Fim de semana de bola rolando nos gramados do Campeonato de Futebol Amador de Foz do Iguaçu, com jogos decisivos na primeira e na segunda divisão. Na segundona, neste domingo, às 10 horas da manhã, e fique atento quanto ao horário de verão para não perder estas partidas. Sua intenção é ir até o campo para acompanhar. O CRG 14 recebe o Aparecidinha no Parque Imperatriz e o CFC União Copo Gelado enfrenta a Vila Miranda no Morumbi 2. Os quatro times já estão classificados para a primeira divisão do próximo ano, mas buscam agora o título da segundona. A semifinal acontece em jogos de ida e volta, já a final será em jogo único no estádio do ABC. E na primeira divisão, o domingo também será de semifinais, com os jogos marcados para 5 horas da tarde. No Jardim São Paulo, o time da casa recebe a Portuguesa e pode perder por até um gol de diferença, já que venceu o jogo de ida por 2-0 para classificar. Na Vila Senova, no campo da Vila Senova, o Vila C encara o São Francisco e precisa apenas de um empate para chegar novamente à final. No jogo de ida, deu 3-3, mas como o atual campeão municipal fez melhor campanha na primeira fase, um empate basta para avançar até a grande final. A decisão do Campeonato Amador da Primeira Divisão em Foz do Iguaçu será no dia 3 de novembro, às 5 da tarde, no estádio do ABC. 10:08 e do campo para as quadras, saiu o primeiro finalista da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. É o pentacampeão Cascavel que, jogando na noite de ontem com o Ginásio lotado em casa, venceu o Ponta Grossa por 3-1 e agora apenas aguarda o adversário, que sairá do duelo entre Umuarama e Marechal hoje à noite no Ginásio Amaro Vieira da Costa, em Umuarama. Esta é a quarta final consecutiva do Cascavel, que neste ano também obteve destaque na Liga Nacional. Já na Série Prata começam hoje as semifinais que vão definir os dois classificados para a Série Ouro de 2014. No jogo de ida, o Itaipulândia recebe o Ampere e o Matelândia joga em casa contra o Clevelândia. Ampere e Clevelândia terão a vantagem de decidir a vaga em casa, inclusive em caso de necessidade de uma terceira partida. Já na Série Bronze, hoje será dia de saber quem serão os finalistas. No sábado passado, Faxinal e Rebouças empataram em 5-5 e o Açaí perdeu em casa para o Castro pelo placar de 7-2. Na noite de hoje, o Rebouças recebe o Faxinal precisando de uma vitória simples e o Açaí vai a Castro precisando de um milagre para conseguir o acesso e a classificação. Time de futebol americano aqui na fronteira, o Foz do Iguaçu Black Sharks vai brigar neste fim de semana por uma vaga na final da Copa Integração Paraná. O adversário da vez é o Sudoeste Red Feet, uma equipe da cidade de Dois Vizinhos, um jogo que acontece pela terceira rodada da Conferência Oeste da competição. Com experiência em competições estaduais, nacionais e também jogadores que já foram até mesmo convocados para a seleção brasileira, os Tubarões Negros são os favoritos para vencer a partida, inclusive se candidatando aí ao título, por que não, já que a final da Copa Integração Paraná acontece aqui mesmo em Foz do Iguaçu no dia 2 de novembro, no estádio do ABC. Agora 10:10 e a delegação de Foz do Iguaçu, que disputa os Jogos Universitários, Jogos da Juventude do Paraná, estará presente com 22 equipes em diversas modalidades. Informações de Thaís Montenegro. A delegação iguaçuense que disputará a fase final da Divisão A dos Jogos da Juventude do Paraná, o Jojups, embarcou na manhã desta sexta-feira para a cidade de Umuarama, local da competição. Ao todo, são 250 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, que estarão participando do evento no período de 18 a 25 deste mês. A saída da delegação aconteceu no ginásio Costa Cavalcante e contou com a presença do secretário de esportes, Anderson de Andrade, que demonstrou otimismo em relação ao desempenho de Foz do Iguaçu na competição, que reunirá 65 municípios. Foz do Iguaçu participará da competição com 22 equipes em diversas modalidades, entre elas o basquetebol feminino, futsal, vôlei de praia e o atletismo. Há 27 anos, os municípios preparam suas equipes para competir neste evento, que é considerado o celeiro de atletas que despontam para o esporte nacional. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 10:11 e teve início agora, minutos atrás, a disputa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom no canal de Águas Bravas, a usina de Itaipu. Em entrevista à reportagem CBN, o superintendente da Confederação Brasileira de Canoagem, Argos Gonçalves, falou sobre os dois dias de disputas. A partir das 10 horas até as 14 horas, as eliminatórias. E no domingo, das 10 horas até as 14 horas, as semifinais e finais. Estamos com 97 embarcações inscritas. Todos os melhores atletas do ranking nacional estão aqui em Foz. Entre os destaques do campeonato, a participação de jovens atletas aqui mesmo de Foz do Iguaçu, que graças a um projeto de iniciação à canoagem, o projeto Meninos do Lago, já estão entre os melhores canoístas do Brasil. Hoje, o Instituto Meninos do Lago, esse projeto Meninos do Lago, bancado pela Itaipu Binacional, é, sem dúvida, o melhor projeto de canoagem slalom do Brasil. Então, hoje, esse projeto, esse ano todo, não perdeu nenhuma etapa, e vamos esperar que aqui em Foz também não vá perder em casa. E para quem quer conferir de perto todas as emoções da competição, uma boa notícia, o acesso é gratuito. Basta chegar no acesso principal da barragem da Itaipu Binacional, tá? O acesso é grátis, é livre para todo mundo, tá? E nós estamos convidando as famílias todas aqui para vir passar um sábado e um domingo aprazido no local extremamente belo que é esse canal Itaipu. Já para quem não poderá estar presente no canal de Itaipu para acompanhar as finais neste domingo, outra boa notícia é que as finais terão transmissão ao vivo pelo canal Sport TV para todo o Brasil. 10:13. E outra opção esportiva de alto nível neste fim de semana em Foz do Iguaçu é a etapa iguaçuense do Campeonato Brasileiro de Motocross no Motódromo Internacional montado na Prainha de Três Lagoas. A repórter Thaís Montenegro tem as informações. Olá, Thaís. Olá, Guilherme. A sétima e última etapa do Brasileiro de Motocross acontece em Foz do Iguaçu neste final de semana. Pelo quinto ano consecutivo, a cidade de Foz recebe a competição. A disputa serão no Motódromo da Praia Artificial de Três Lagoas nas categorias MX1, MX2, MX3, Júnior 65 cilindradas, MXF, MX4, 230 nacional, 50 cilindradas A e 50 cilindradas B. A expectativa é de que cerca de 250 pilotos participem da etapa, muitos deles estrangeiros, além do espanhol Carlos Campano, do inglês Adam Sheffield, dos portugueses Joaquim Rodrigues e Paulo Roberto, do venezuelano Humberto Martin e dos norte-americanos Chan e Hamler Alves, que já fazem um campeonato. Quase 20 competidores de outros países devem entrar nas disputas desta sétima etapa. O evento conta com a estrutura de 200 metros de arquibancada, área VIP, arquibancadas nos boxes para credenciados, pódio, banheiros químicos, ambulatório médico, 300 metros de fechamento para a bilheteria, além de toda a cenografia da pista. A última etapa será em Senador Canedo, em Goiás, nos dias 9 e 10 de novembro. Guilherme? Obrigado, Thaís Montenegro, com as informações a respeito deste evento que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu, agora 10:15. E acontece neste domingo, ao longo de todo o dia, ali na descida da Avenida Felipe Vancher, região da Vila Holanda, mais uma edição do GP Internacional de Fórmula Rolimã em Foz do Iguaçu. É um evento que já está na sua sétima edição, 100% gratuito, atraindo cada vez mais público. E eu conversei com o Rafael Plácido, organizador do GP, que contou um pouco mais sobre as características e também as novidades dessa disputa, que na verdade é uma grande confraternização entre gerações e adeptos do Rolimã. No dia 20 de outubro, né? Acontece a sétima edição, como todos os anos, após o Dia das Crianças ali, para o mês das crianças. Então a gente vem colocando sempre próximo do Dia das Crianças ali. No ano passado, aproximadamente quantas pessoas participaram do evento? Participante, quase 300 competidores. Mas no evento ali, gira um público de mais de 2 mil, 3 mil pessoas, né? Que... É, porque você até colocou, né? Competidores, né? Chegou esse total de competidores, mas aí vai a família, vão os curiosos, vão os amigos, enfim, dá um público bastante grande para acompanhar. É isso aí, agora que eu tava comentando. Muita gente, né? Vai acompanhar, vai um competidor, vai a família, a equipe inteira para organizar o carrinho do competidor. Então, um competidor envolve muitos por trás e os amigos, né? Passar o dia ali em família, daí dá bastante público. Como é que vai ser a disputa neste ano? Vai ter divisão por categoria? Como é que vai ser? Isso, igual todos os anos, né? Dividido por categorias, né? Esse ano, os outros anos tinha competição por equipes, que seriam 3 participantes. Esse ano não vai ter, só individual. Mas individual é por categoria, né? Nós temos infantil até 10 anos, de 11 a 16 anos juvenil, e acima de 17 anos já é adulto. Daí masculino e feminino, né? E que tipo de carrinho de rolimã pode ser inscrito? Há algum tipo de especificação ali sobre o que pode e o que não pode? Tem um regulamento e tem que ser rolimã, né? Não pode ser aquela rodinha de patins ou de skate. O rolimã daí, de madeira, de ferro, com quem vai fazer não importa, mas os rolamentos, as rodinhas tem que ser rolimã mesmo. Ou seja, o design do carro, isso é até indiferente. O importante é que a rodinha ali, o núcleo central mesmo da coisa, seja o rolimã. Isso, rolimã, o rolamento, né, rolimã. Isso, cada um faz um design, tem uns que fazem de madeira, mas os simples, né, antigamente, madeira, dois eixos, uns fazem com volante, fazem de ferro, fica o ano inteiro trabalhando o seu carrinho. Mas sendo de rolamento, né, é o que tem que cumprir. E nessa mesma entrevista que você ouviu apenas um trecho agora, mas está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br, basta entrar no site e digitar na barra de busca a palavra rolimã. O Rafael Plácido me contou também que alguns dos carrinhos chegam a pegar 60 km por hora ali na descida da Felipe Vancher. Bom, parece pouco para alguns, mas olha, eu recomendo que você confira de perto, pessoalmente, e prestigie esse evento que acontece neste domingo aqui na Terra das Cataratas. 10:18 e neste fim de semana mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Série A. A CBN tem uma transmissão aí recheada neste fim de semana. Serão 5 jogos ao vivo aqui na rádio que toca notícia. Começando hoje à tarde, a jornada já começa às 15h aqui na CBN Foz. A primeira transmissão acontece às 16h20, a partida entre Bragantino e Palmeiras ao vivo do estádio lá em Bragança Paulista. Também pela Série B, hoje estará em campo o Paraná Clube às 9 da noite contra o Atlético Goianiense. Paraná Clube, que atualmente é o quinto colocado, perdeu a quarta colocação para o Sport e precisa aí dessa vitória para continuar no G4, para voltar ao G4, buscando a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Transmissões esportivas da CBN Foz, 4h20, Bragantino e Palmeiras, 6h30 da tarde, Série A do Campeonato Brasileiro, Náutico e Santos. Na sequência, Corinthians e Criciúma a partir das 9 horas da noite. E amanhã, a partir das 3 horas, outros dois jogos aqui na CBN Foz, Atlético Mineiro e Flamengo, direto do Independência em Belo Horizonte. Na sequência, o clássico carioca, Vasco e Botafogo. Esta é a programação que temos para este fim de semana aqui nas ondas da CBN Foz. Falando de Série A ainda, o Atlético Paranaense vai a Goiânia no domingo enfrentar o Goiás no Serra Dourada às 4 horas da tarde. Já o Coritiba recebe em casa às 6h30 a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que vem fazendo uma excelente campanha, está 10 pontos na frente do segundo colocado do campeonato. Coritiba que perdeu o fôlego nas últimas rodadas e precisa desesperadamente pelo menos pontuar nesta partida contra o Cruzeiro, já que está apenas 2 pontos à frente da zona do rebaixamento e numa situação bastante delicada no campeonato. Já o Atlético Paranaense é o terceiro colocado com 51 pontos, 2 à frente do Botafogo, que é o quarto colocado com 49, e 1 atrás do Grêmio, que tem 52 e está na segunda colocação. Chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado. Trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens de Thaís Montenegro, e também o apoio de Caroline Davis neste CBN Foz Esportes. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Vamos fazer uma breve pausa, um rápido intervalo. Não saia daí, na sequência, CBN Entrevista. O convidado de hoje é Sérgio Espada, aqui nas ondas da CBN Foz.